Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Galley News Podcast. Eu sou Júlio César Camerini, apresentando para você esse podcast de número 14 da Galley News, 14º. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Anote aí, jmccom@hotmail.com. Quem tem acompanhado através da mídia o caso da menina Isabela, pode reparar claramente que a imprensa, no geral, atua com maior cautela ao indicar os culpados por este terrível acontecimento. Talvez o caso da escola base tenha servido de eco nas redações dos grandes jornais e programas de televisão, embora haja uma unanimidade em apontar esse ou esses pelo bárbaro crime ocorrido em São Paulo. Ocorre que a sociedade cansou da impunidade, cansou da violência sem limites, cansou do abrandamento das penas e dos benefícios dados a quem infringe o mais sublime código, o código da vida. Principalmente quando esta vida é de uma inocente e pura criança. Talvez seja pelo fato da polícia, assim como toda a sociedade, ainda estar chocada com os acontecimentos. Então, passa a enquadrar apenas dois suspeitos e nenhum mais nesse episódio. Mas, como dizem os envolvidos, é necessária toda a cautela nesse caso. Afinal, podemos estar diante de um linchamento moral de pessoas que podem ser inocentes, embora os indícios todos recaiam sobre eles. É duro ter frieza nesta hora, principalmente quem é pai ou mãe, e principalmente um ser humano que acabou tendo carinho, e um carinho grande, por esta linda criança. Nós brasileiros adotamos a Isabela. Nós brasileiros não queremos aceitar que ela foi vítima de uma maldade sem limites. Nós que vemos o rosto dela estampado nos grandes telejornais e na mídia em geral, pudemos reparar um sorriso que aos poucos nós fomos perdendo por tudo que acontece no nosso dia a dia. Isabela nos mostra que, apesar de tudo, a vida ainda vale a pena, que acreditar ainda é possível. Nos custa acreditar que alguém que ela mais confiou em sua vida fosse traí-la desta sórdida maneira. E olha, no fundo, lutamos para não aceitar este fato, que pode, caso seja comprovado, ser o fator de desmoronamento da mais linda relação que existe, a maternidade e a paternidade. Embora muitos aceitem que o pai e a madrasta são os verdadeiros culpados, nós não poderíamos de maneira alguma recriminar esse sentimento coletivo, pois as provas e evidências que cada dia surgem nos conduzem a esta elucidação do crime, o que será sem dúvida terrível, pois colocará em xeque até quando podemos ainda confiar em quem está aí para nos proteger. Que a polícia, o judiciário, preencham logo esta lacuna. Que a justiça, ao menos uma vez em nosso país, prevaleça. E que nossas leis não sejam tão complacentes. E que os culpados paguem, mas paguem mesmo pelo sofrimento que está nos causando. Aos amigos, só me resta pedir orações, muitas orações para Isabela. Que seu desaparecimento não seja mais um capítulo de uma dantesca novela, cujo final só se faz feliz para alguns poucos. Que aliviem nossas almas e nos ajudem a mostrar a nossos filhos que isto apenas foi um episódio raro e que não acontecerá jamais. Até o nosso próximo podcast. Esta é a Galley News Podcast.